42 no meio, decolado aos 46. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 08, boa. Controle de Salvador, muito boa noite, azul 4206. Salvador, azul 2591 para pushback acionamento. 0 via saída PUC. Via saída PUC. 2894, aciona unificação via chegada Mari. Esse mantém o 050, seu cima entrou no 012. 050 via Mari, 1012. Pode voar, Luna, dá tudo bem? Oitapo. Oitapo, obrigado. Está confirmado 050? 050. Está com 58 a bordo, 4 horas e 40 alterna por seguro, campo para o vento. Livre taxi até o ponto de espera da 10, pátio 3, pátio 1 na Índia, no ponto de espera 12, 1895, ajuste no 012. Atualizado, pátio 3, principal e Índia, torre 1895, ponto de espera da 10. Boa noite. Alô, comandante. Aguarda, são 3897. Me Sim, para o controle. Guardião 07, desça para 500 pés, regra de voo visual, ajuste ao altímetro 10012, aguarde transferência de unidade 2. 10. Relógio 2591, confirme, pronto para decolagem? Pronto, 2591, sempre. Azul 2591, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, com 109, ajuste no 012. Passo 206. Decolar, pista 90, ajustado meio 12 azul. 4206. Prossiga, 4206. Mercedes. Clareza 5 agora. Estou direto, Romeo Fox 08. Romeo Fox 18, o 4206. Disposição 5 autorizado, chama ataque. Azul 2591, decolado ao 53. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208 vai chamar o Azul 2591, obrigado senhor, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Azul 2591. 91, contato no radar na decolagem, informação 40, sai da Coral. 140 na Coral, Azul 2591. 4206, chame Recife 2085, alterna 2545. 206, chame Recife 2085, alterna 2545. 2685, 2445, confirme. 2545, a secundária. 2445. 2545. Ok, 2545. 807? Estou em 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012. 1012, Índia, ponto de espera, toma torre 3406201, boa tarde, bom dia. Boa noite, Guardião 07, confirme, senhor, intenções de pouso. Pista no 735. 17, quando autorizado, a vertical está boa no momento. Guardião 07, efetue o cruzamento do eixo de aproximação da pista 10, chame para girar a base pela direita, pista 17, Guardião 07. Para girar a base pela direita 17, o Guardião. Vai virar base, o Guardião 07. Voe em posição coral. Autorizado Coral, Pro Azul 2591. Fala Salvador, boa noite, 8-6-2-5-9. Boa noite, 8-6-2-5-9, pronto, cópia? Afirma aqui. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Pêrdulo 1-0, Piraí, Umbate, segue conforme. Nível 360, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Montiga. Transponder 5-1-1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 360 autorizado para Guarulhos, Sampora Zulu 1-0, Piraí, Umbate, conforme. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Montiga, 5-1-1-2, aciona, 1-2-0-8, controle. Correto, 6-2-9, chama pronto, gate 7. Correto. Obrigado, Guardião 07, considere seu solo aos 5-8, ao estacionar frequência livre, senhor, bom descanso. Oi, Salvador, boa noite, estacionar 6-2-0-1, no ponto de espera pronto, 2-0. Sim, chama 3-8-9-7, pronto. Oxana 6-2-0-1. Obrigado, Oxana 6-2-0-1, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento agora de 1-7-0 graus com 1-0 nós. Alinha e decola da 1-0, Oxana 6-2-0-1. Salvador, esse é o 3-8-9-7, boa noite, Aninha, e mantém pista no zero, senhor. Autorizado Aninha, mantém a pista no Oxana 6201, decolado agora aos 2100. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 208, bom feriado. Igualmente, senhor. Salvador, boa noite. Oxana 6201, passa 1300. Oxana 6201, Oxana 6201, contato radar na decolagem, submantenido 360. Via saída da El. Descida da El, sobe ao 360, Oxana 6201. Quando possível, aguardando alguma prova mais à frente. Ed, mantém a perfeita saída agora. 1897, autorizado a decolar pistão no zero, vento de 180 graus com 1 no zero nós. Estabilizado no localizador da 3894. São 3897, decolando 02, chama agora o controle salvador em 120.8, bom voo. 208, grato excelente noite, senhor, está 3897. Controle salvador, tenha uma excelente noite, senhor, está 3897, decolado, preferiu o Dadael, linda, ótima. Ajuste no 0, no 2, cheque 3, senhor. 092 3894, cheque trem. Ainda tá em cima. Gente, chame quando tem embaixo travado, proteção de pouso 3894. 3894. Já tá? Ok, então entendeu, mantém o perfil, tá? 3897. Correto. Barra de 107, controle. Está travado o visual, tá? 3894. 3894, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus com 1 no zero nós. Autorizado o pouso, tá? 3894. Controle Altar 3897. Altar 3897, possibilidade de o senhor coordenar com o Centro Recife, ascensão nível 360 como final? Tá. gentileza, quando possível, a possibilidade de voar para onde motiva. Controle, o Azul 2591. Azul 2591 no controle. Autoriza 160. Autorizado nível 160, Azul 2591. Autorizado nível 160, Azul 2591, obrigado. No décimo 1. 21, no próximo à direita, tá 3294. Na 6201, não apresenta autorizado voar direto da GEL. Apresenta o da GEL, telefone 6201, graças. Alô, boa noite, está 3294, Ivan. Está 3294, boa noite, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para o 3, está 3294. Tan 3897, apresenta autorizado direto Dádina. Direto Dádina, e por gentileza, se eu puder coordenar o 360 com o final, com o centro, agradecemos. Tan 3897. Azul 2591 no... Tem condições de interromper a subida no nível 135? Nível 135? Tem cruzamento com o tráfego à sua retaguarda? Afirma, 35 vai manter. Então, 3897, tem condições de incrementar a razão de subida? Afirmativo, senhor, então 3897. Incremento de razão de subida, tráfego 12 horas, 20 milhas, mantendo nível 135. O Alfa Tango 72. Está 3297 incrementando a razão. Alfa Tango Vitor Kilo Delta, controle Salvador, acione a identificação. Solo Oxa 6259, posicionamento na 7. Autorizado, chama táxi Oxa 6259. Autorizado, vai chamar. 4 milhas, tudo oeste Salvador, mantém o nível 070, está autorizado a chegada à Mare. Está presente o retorno de TAP, chama no ideal de retira. Azul 2591 está reautorizado a ascensão nível 160, grato pela colaboração. Reautorizado 160, Azul 2591, não por isso. 3897, tráfego já superado, razão de subir da critério, chama agora o centro Recife. 1-2, 1-3-3-25, alterno, 1-3-3-95, tem um bom voo. Recife agora, 1-3-3-2-5, secundário 3395, graças a 3-2-3-2-3-2-9-7. M-2-0-1 no controle. Prossiga. Agora o centro Recife em 1-3-3-25, alterno, 1-3-3-95, tem um bom voo. 3-3-2-5, 2-3-3-2-5, 2-0-1, graças. Patango Vitor pelo Delta, sexta, para 3.000 pés, altímetro 0.03. Falou, Salvador, 645, autorização para Vitória, mas... Bono 645, boa noite. Autorizado, Serra Bravo, Vitor Tango, via... Camper Whisky 50, nível 360. Decola da 1-0, curva direita. Dael, Leda, Bidev. Transpone 51, 17, controle 120, decimal 8. 360 aprovado, 50, decolação 1-0, Dael, Leda, Bidev. 120, 8, controle após. 5, 1, 17, transpone 4. Correto, chama pronto, portão 2. Azul 2591, serviço radar encerrado 57 milhas, sudoeste de Salvador. Azul para o nível de voo no 60, chama agora o controle, ele é o 120, decimal 1 no vovô. Chame a 259 Livre Táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera Torre 1-1895, ajuste no 0-1-2. Está autorizado o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, lá 1895. Obrigado, boa noite. Boa. Fala o Gonomé 45, posição 02. Aguarda, Gonomé 45. Bom, no meu controle de Salvador, acendo a identificação dessa via chegada na área para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 012. Espera da 10, o 6259. China 6259, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 60 graus com 109. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar no 0, 6259. Livre da restrição vertical, o Papatango V pelo Delta. Dona 645, portão 2 autorizado, chama táxi. Xenia 6259, decolado aos 1-7. Chame agora o controle de Salvador em 120-8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oxa 6259 decolado, ainda da El. Quando puder, voa, Leda. 6259, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na feira da El, transição ótima. Está presente, autorizado, direto Leda. Direto Leda, autorizado, subindo ao 360, 6259. Patango Vitor pelo Delta, comparação para sequenciamento, curva esquerda por 360, limite 1,5 milhas na proa, se encontra na Ivana por 360. 360, vamos ver aqui como é que está o Vitor pelo Delta. Qual foi o limite avanço? Esse será 1,5 milhas na proa. Sim, Delta. Confirma a autonomia? 3 horas e meia. Livre táxi, direita via Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, dono 645. Direita Índia, ponto de espera de 1-9-5, dono 645, boa. Boa. Turno 1-6-6, desça para 5 mil pés, altimetro 1-0-1-2, apresenta o Vedona. Boa noite, Golo 645, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus com 1-1 nós. Decola. Turno 1-6-6, está autorizado a final do procedimento LSSP, no 0, abriu para 2, 1 pés, altímetro no 0, no 2, reporte estabilizado. 2, 1 pés, 2, autorizado o Exter, boa, 1-6-6. November Aspirates, confirme setor de sobrevoo, boa noite. Copy. Autorizado circuito de tráfego da 17, 1 mil pés, curva a critério da torre. Transponder 0146 com torre 1895. 6259. Obrigado. Papatango Vitor Kilo Delta, curva direita pro 045, limite localizador. A direita 045, limite a loca, direita colocado. Copiado 02, bata, chama a torre, para acionamento, táxi e ajuste no 02, novembro, off whisky. Agora o controle de Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Gol da 645. Gol da 645, boa noite. Contato radar na decolagem. Seu coronel de voo 360 via saída da El, transmissão BDEV. Da El BDEV 360, no 645. Controle, um pequeno desvio direito para o 6259, direita para o 240, apenas 20 milhas. Dado o Oxenay 6259. Ok. Utilizado o desvio Oxenay 6259. Afirmativo, está confirmado, autorizado, né? Autorizado. Yeah. November Oscar Whiskey. Papatango Vitor Kilo Delta para o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, pode continuar a descida para ver o Vitor Delta. Separa 2 no pés do Papatango Vitor Kilo Delta. 2 mil, Vitor Kilo Delta. Na 6259, após desvio, está autorizado o voo direto de Dádina. Quer uma prova, por favor? Dádina. Dádina, após desvio, obrigado, 6259, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterne 133 decimal 9. 3325, 339, obrigado, boa noite. 6259. 133 decimal 95, alternado, bom voo. 335, a secundária, isso? Decimal 95. 95, copiado, obrigado. Ou no 705, 5, controle Salvador. Tendo identificação, dessa vez chegada a bom para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 012. Estabilizado, voo 966. Voo 966, chama agora a torre 118, decimal 95. 2296. O Papatango Venta, aquilo dela, estabilizado no lote. Aguarda transferência para todos. Guardando, Delta. Avistando 1166. Já aviso, checará o trem. Baixou e travou, estabilizado, gol 1966. O 1966, pouso autorizando, pista no zero, vento 170 graus com 10 nós. Leve, pouso no zero, 1966. Passando a zona, o vento aqui logado. Agora, torre 118, décima 95, composto, vento aqui logado. Graças, senhor. Bom, número 45, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 133, decimal 95. 3325, 3395. Vento aqui para cancelamento do plano. Dá presente, já está avistando com o campo para modificações de regra, sinal no 7, senhor. Vitor Kilo Delta. Obrigado, Vitor Kilo Delta. Plano agora cancelado aos 3-1, curve à esquerda, autorizado base pela direita, pista 1-7. Chame na final, com trem baixo travado, Vitor Kilo Delta. Chamará, senhor, Vitor Kilo Delta. O 1-1-6-6 no solo aos 3-1. Libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 1-2-1, no decimal 1. 2-1 na direita, voo 966. Alô, chamador, voo 966. Voo 966, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 966. de base para final com o trem baixado travado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado na pista no 7. Vento 180 graus com 109, ajustando 012. Autorizado pouso no 7, Vitor Kilo Delta. Tango Vitor Kilo Delta no Solos 35, confirme Pátio Cristina. 5 Centro, Libertax à direita, estacionar frequência livre, bom descanso, Vitor Kilo Delta. Copiado November, Oscar Whisky, Anima, tem pista no 7, chama ele e pronto. O Hotel Gilete Serra do Centro reporta ao término desse taxiamento. Quando o senhor liberar, o senhor chama aqui novamente. Salvador, boa noite, passageiro 2231, com informação Oscar. Salvador 2231, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível de voo 050 na chegada à Mare, ajuste ao altímetro 012. Afirmativo, identificou, descendo para 050, quando possível solicita a proa de Itape. Autorizado da presença direto Itape, o passageiro 2231. Direto Itape. O 1705 está autorizado a final do procedimento LSXY no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 0, no 2, reporte autorizado. Ativo o X-ray, descendo para 2.000, vou na 705, informar a autorizada. Noite. Aos 39, autorizado curva à esquerda, perna do vento, pista 17, a 1000 pés, chame para gerar base o November Oscar Whiskey. Autorizado curva à esquerda, para a perna do vento da 17, chamará para girar base da 17 o November Oscar Whiskey. Lembra Oscar Whiskey, por gentileza, confirme, pronto para base? Afirmativo, pronto para girar a base, mas lembra Oscar Whiskey. Base é aprovada, chame final pista no 7, autorização de toque afirmativo no November Oscar Whiskey. Livre base, chamada na final no 7, November Oscar Whiskey. Estabilizando no 705 da Gol. Agora turma em 18, decimal 9. 1895, obrigado. Passagem 2223, está autorizada para o procedimento LS X3, chama 0, desça para 2.1 pés, altimetro 10, 12, reporte autorizado. Seu ativo está autorizado, X-ray, captura 10, autorizado 2000, ajustado 10, 12, vai reportar estabilizado. 2231 na passarela. Aproximação, aguarde a transição de pouso. Chame no externo com cheque de treino no 705. Sim, chamará no externo. No November, Oscar Whisky tocou e remeteu agora aos 4-3 pro agora do farol de Itapuã, senhor. Faça esperas no farol de Itapuã, aguardando instruções. Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Pronto, farol de Itapuã, para espera. O November, Oscar Whisky. Dando externo, baixado de cercada no 705. No 705, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 70 graus 099, reporta o tráfego, um Papa 28 Alfa, se afastando à sua direita, efetuando esse toque impedido, pista no 7, não deverá interferir com sua aproximação no 705. Ciente do tráfego, grato. Papa Romeo November, Oscar Whisky, confirme esse visual com o 37 da Gol agora na curta final, pista no zero. Visual com o mesmo November, Oscar Whisky. Papa Romeo November, Oscar Whisky, a retaguarda do tráfego que pousa na pista no zero, autorizado para cruzamento do eixo de aproximação da pista 10, chame para girar a base pela direita, pista 1 no 7, November, Oscar Whisky. Está autorizado o cruzamento do eixo 9028 na retaguarda do tráfego, chamará para giro de base pela direita no 7 de novembro, Oscar Whisky.